A cada dia, você liga o seu melhor companheiro de todas as horas. A cada dia, ele transmite os fatos que fazem a sua, a nossa história, com a missão de informar, educar, entreter, prestar serviços comunitários, promover a cidadania, o desenvolvimento e o bem comum, auxiliar na formação da opinião pública dentro dos princípios éticos, buscar a satisfação do ouvinte e do cliente, entrar no ar. Rádio Ibiruba, a voz da sua comunidade. ZYK 251, 1240 kHz. Rádio Amizade, a primeira gente nunca esquece. ZYD 610, canal 241, 96,7. Emissoras integrantes da rede EPU de comunicação. A região fala aqui. Ibiruba, Alto Jacuí, Rio Grande do Sul, Brasil. Bom dia. Comece o dia com otimismo, fé, amor e esperança. Bom dia, Alto Jacuí. A música do passado, do presente e a informação no início de mais um dia. Na Rádio Birubá, a voz da comunidade. E na Rádio Amizade, a primeira, a gente nunca esquece. Você ligado aqui nas rádios Ibirubá e Amizade, um grande abraço, bom dia. Estamos chegando e vamos ficar com você até as 8 horas da manhã. É um bom dia na rádio Ibirubá, também na Amizade FM e ainda na nossa página no Facebook. Você acessa a rádio Ibirubá lá pelo Facebook e acompanha a nossa transmissão também ao vivo. A você um grande abraço, uma ótima terça-feira, né? Terça-feira, hoje dia 20 do mês de fevereiro do ano de 2018. Temperatura em 20 graus. Bom dia, está começando. Eu destaco o supermercado Casa do Chimarrão e também a loja Por Menos, são os nossos patrocinadores. Hoje, 20 de fevereiro, eu destaco, hoje é Dia Mundial da Justiça Social, dia também de Tácita, deusa do silêncio e da virtude na mitologia romana. É o bom dia que começa, já tem destaque para o Fala Viola, música de raiz, a gente vai matar saudades até às 6 horas da manhã. Agora eu abro espaço para o momento da fé, a oração da Ave Maria. Você faz junto comigo, vamos pedir paz, proteção, para mais um dia que está começando. Alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Magnificat, magnificat, magnificat, magnificat. Fala Viola, Bom dia. bom dia, o Fala Viola, a música de raiz, e você acompanha aqui na Rádio Ibirubá e também na Rádio Amizade, ainda na nossa página no Facebook, tá certo? E a gente começa o Fala Viola, trazendo a música então de raiz, e vamos matar saudade nesta primeira parte aqui do Bom Dia. Vamos lá, começando então com a participação de Tião Carreiro e Pardinho, cantando Águas de São Francisco. Vamos embora, gente, começando o Fala Viola.